São Martinho do ano de 2019 e este é o episódio 64 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Ora, hoje comigo tenho de volta o Tiago Carrondo, eu sou o Diogo Constantino, mas é importante começar aqui com uma novidade. Olá Tiago, já agora? Olá Diogo, está tudo bem? Está tudo bem. Ou melhor, quase tudo bem, porque infelizmente temos aqui uma nota de entrada que, pronto, que é um bocadinho triste, pelo menos para mim. É um pedido de férias, vamos chamar-lhe assim. Um pedido de férias, okay, que nós concedemos também. E depois logo se vê. Queres então despachar isso ou não? O que quero dizer com isto é que infelizmente o David pediu para se retirar do podcast. Os motivos dele são pessoais. Ele está com falta de tempo, também falta de flexibilidade na agenda dele, no pouco tempo que ele tem. E portanto, o que há a dizer é que nós sentiremos muita falta dele. E que queremos agradecer muito ao David por tudo o que ele fez. Ele introduziu muito mais qualidade ao podcast e muito bom senso. E será sempre muito bem-vindo de volta quando ele quiser. Uhum. Sendo que agora é mais fixe porque agora rachamos o cachê pelos dois só. Portanto, que era como fazíamos ao princípio, que é muito fixe também. Portanto, as quantidades chorudas de dinheiro que são despejadas, que são entregues aqui nos estúdios. Mas não devias ter dito. De cada vez que nós gravamos. Não devias ter dito isso agora. Sim, ele pode sentir vontade de voltar. Não, está dito. Está dito. Ok, já assinámos os papéis todos, portanto, já assinámos o divórcio, está tudo bem. Mas pronto, não Diogo, então vamos lá, avançando. Tiveste aí um fim de semana bastante animado, tens coisas para contar, portanto vou-te dar a palavra já e vais estar a falar durante muito tempo, creio. Vamos ver. Estive no Pods, o primeiro festival português de podcasting, e estive lá porque estive, por várias razões, uma delas foi porque eu estive a fazer com a Ruth Correia um workshop de open source podcasting. São capazes de conhecer a Ruth Correia de outros sítios, do Wide Market Podcast, das manhãs da Rádio Oxigênio e, claro, mais importante que tudo isso, o episódio especial de fim de ano de 2017 do podcast do Ubuntu Portugal. Lá está, vão ao backlog. Exatamente. Olha, nesse podcast, pá, acho que o pico disto tudo, né? Ou quase tudo, foi sobre open source podcasting. Falámos de definições de podcasts, de software livre, Creative Commons, demos informações sobre ferramentas e recursos, quer de software, quer de material para ir buscar conteúdo à internet para integrar dentro do vosso podcast, clipes de som, música, coisas desse tipo, imagens como as que nós publicamos todos os episódios com um animal diferente. O animal muda quando muda o release da Ubuntu, mas é sempre com uma fotografia diferente do animal da release. E normalmente também são fotografias de animais diferentes, porque não é sempre o mesmo bicho. Mas adiante, fizemos isso, explicámos um bocadinho como é que se grava um podcast, como é que se edita um podcast e também um bocadinho sobre a publicação. Não entramos mais na publicação porque entretanto acabou-se o tempo das 2 horas que nós tínhamos para o workshop, foram um bocadinho curtas. Nós gostávamos de ter falado mais uns 15, 20 minutos sobre a publicação, se querem tanto, mas tinha sido porreiro, até porque tínhamos também um exercício pensado para essa parte. E mas depois continuaram, ou seja, foram todos a almoçar a seguir, houve continuidade, as pessoas foram-se embora no final? Ainda antes disso, eu tive outro workshop ainda, mais uma horita, um workshop de estúdio, ter como fazer um estúdio em casa. Mas antes disso, há uma coisa notável que aconteceu, que pensámos muito bem para o nosso workshop de open source podcasting, que foi de levar pens USB do Ubuntu com o Ubuntu Studio pré-instalado. Foi uma ideia muito porreira e que safou o nosso podcast, pá, por várias razões. Uma é porque os nossos computadores não tinham entradas VGA, nem o meu nem o da Ruth, e então pudemos utilizar o computador da universidade com o Ubuntu Studio, porque pudemos botar o Dell da universidade, uhum, com o Ubuntu Studio, e porque permitiu aos alunos, aos participantes do workshop, terem tudo o que era preciso para realizarem as atividades do workshop e também para levarem para casa tudo aquilo que a gente falou, ou quase tudo aquilo que a gente falou. Foi uma ideia porreira e, okay. E foi uma forma... Mas estavas-te a queixar que não deu tempo suficiente. A minha pergunta é se tu conseguiste ter a oportunidade de prolongar, no final do workshop, prolongar aqueles tais 15 minutos de Cisco que faltavam... Se houve conversa após, houve um bocadinho de explicação mais sobre o que era o Ubuntu Studio. Imediatamente a seguir, como nós esticámos um bocadinho o nosso workshop para lá da hora, já estava a chegar gente para o seguinte, portanto não houve ali uma grande possibilidade disso. Houve depois nos corredores um bocadinho de conversa mais depois do almoço. Aí sim. Ok. Apareceu muita gente? Quantas pessoas é que estavam a fazer o workshop? Era suposto estarem presentes 12 pessoas, não chegaram a estar as 12 pessoas porque aparentemente algumas pessoas removeram-se, não foram e não deram a oportunidade a outros de se inscrever a tempo. Ficaram mesmo? Estavam quantas pessoas? Talvez umas 8 das 12 planeadas. Ok. Portanto, é chatice sempre dos eventos gratuitos, né? Que é sempre o risco das pessoas se registarem e depois tratarem com alguma ligeireza um registro que, como é gratuito, não lhes custou dinheiro, não, não há nenhum tipo de vínculo a não ser um registro simples, então há sempre esse risco das pessoas pura e simplesmente não aparecerem e pronto. Mas acho assim, que acho que aconteceu até nos workshops em que o pessoal se pagou para inscrever, portanto... Em relação às pessoas que fizeram o teu workshop, as pessoas anunciaram quais eram as intenções, ou seja, já tinham alguma coisa pensada, se iam fazer algum tipo de podcast sobre uma temática específica? Alguns já faziam podcasts, uma ou duas pessoas pelo menos, e outras pessoas estavam ainda a pensar em começar, ainda não tinham muito definido o que é que queriam fazer, mas aproveitaram a oportunidade para aprender um bocadinho sobre como se fazia. Acho que foi uma boa oportunidade. E quem já fazia podcasts sobre? Eu não me lembro, pá, eu não me lembro, a minha memória é muito má. Tá bem, francamente não me lembro, mas eu conto ter contacto com algumas das pessoas e depois a minha memória há de funcionar melhor quando houver repetições de conversas com as pessoas. Está bem, estou-te a perceber. Olha, ainda te lembras como é que correu o resto do festival? Ou seja, antes do teu workshop e depois do teu workshop, tu estiveste lá a desfrutar do dia, certo? Estive lá, sim, foi muito fixe, ainda assistia a mais uma sessão também com a Ruth Correia. Ela teve numa sessão sobre paridade, sobre a variedade de pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, géneros diferentes, de orientações sexuais diferentes e tudo isso. Foi um painel super interessante. Provavelmente o painel mais participado em interação com o público. Foi muito fixe. Também foi muito fixe o painel sobre podcasts, o painel podcasts, em que o Ruben apresentou um bocadinho dos números do seu estudo sobre... Ele estava a fazer um PhD sobre podcasts, ele apresentou alguns dos números interessantes para lançar a discussão do painel. E depois teve lá pessoal ligado ao público, inclusive o próprio o Ruben, o diretor, o vice-diretor da área a que pertence o Ruben. Está difícil dizer Ruben, está complicado. Esse Ruben quem é? Teve também uma senhora que não me lembro. É o Ruben Martins, que faz os podcasts do público. Ele é o responsável mais direto sobre os podcasts e também faz o P24, que é o podcast diário do público, onde se conta uma pequena história todos os dias. Uma história, não é uma história, okay. São notícias, é uma história sobre notícias. E foi também foi muito interessante esse. E claro, vi também um episódio ao vivo do Fumaça, que era algo que eu já tinha para ver há muito tempo, só que como estava sempre fora do país, quando havia essas coisas, se não tivesse oportunidade anteriormente. E claro, okay. Depois houve o convívio com as pessoas, com outros podcasters, alguns já que eu já conhecia anteriormente, outros que fiquei a conhecer, e principalmente com o pessoal da Rádio Zero, que foi super fixe conviver com ele. Fizemos uma espécie de mini jantar da Rádio Zero com mais ou menos meia dúzia de pessoas, e foi engraçado. Boa. Então, claro, e sobre os nomeados, sobre os prémios, vencedores? Exatamente. Exatamente. Nós, como nós dissemos anteriormente, nós fomos nomeados, mas não preenchemos a burocracia e por isso ficámos excluídos. Quem não foi excluído porque preencheu a burocracia foi o Linux Tech, do André Paula, no qual também participou o João Jota, os nossos amigos, que já tiveram presentes em episódios do Ubuntu Portugal. E eles foram nomeados para a parte de Ciência e Tecnologia. Infelizmente não ganharam, mas já é uma vitória interessante ter um podcast sobre Linux nomeado nos prémios. Acho que já é relevante. Ganhou o 45 Graus do José Maria Pimentel, que é distribuído pela rede de podcasts do Público. E como podcast do ano, que era o prémio maior de todos do evento, ganhou o Fumaça, o podcast do ano de 2019. Certo. Concordas com esses prémios? Na tua opinião, se fosses tu a votar, teriam ganho mesmo? Eu não conheço 45 Graus, eu não conheço o 45 Graus, portanto não te sei dizer. O Fumaça como podcast do ano, havia... Também eu não havia todos os que estavam nomeados para ganhar o podcast do ano, mas dos que eu conheço, qualquer um poderia ter ganho e teria sido justo. Pelo que, sim. De forma geral, os outros prémios, okay, posso dizer, dos que eu conheço, qualquer um deles podia ter ganho, tinha muita qualidade. Havia podcasts muito bons nomeados, e de certeza que a escolha foi difícil. Acredito que sim. Olha, para mim foi muito difícil ter algum tipo de opinião, porque tirando o boneco do Linux Tech, porque os nomeados foram apresentados com uma imagem no Instagram, em que não tinha links para nada, não tinha nomes de nada, portanto basicamente estão aqui estes nomeados, era só uma imagem com o boneco, com o logótipo do podcast, e se tu tens a sorte de conhecer o logótipo, sabias qual é que era o nomeado. Se não conhecesse o logótipo, não podias investigar, porque não tinhas qualquer informação sobre, nem sequer o nome do podcast que tu tinhas. Portanto, é muito complicado. Eu também não, depois, quando saiu o vencedor, tive curiosidade de ir ver na categoria de Ciência e Tecnologia, né? Porque é aquela que mais nos toca. O Fumaça eu já conhecia. O 45 Graus eu fui de facto tentar investigar, também ainda não estive a ouvir, mas acho que não é representativo. Escolhi, curiosamente, dois episódios do Ricardo Araújo Pereira, que gosto sempre muito de ouvir falar sobre seja que tema for. Volto a dizer, não são indicativos, não são de forma alguma, acho eu, indicativos de um podcast de ciência e tecnologia, porque o assunto foi humor. Mas quero ver agora, não senti pena, porque não sei se entretanto a informação já melhorou, mas a informação era muito pobrezinha, pelo menos até à véspera do festival. Mas olha que era uma informação, no site, muito... na página, a página de meados do site tinha uma imagem, de facto, e depois mais para baixo tinha os nomes todos também, em cada categoria, escritos. Só se foi a posteriori, porque eu quando estive lá, eu fui primeiro vir no Instagram, depois tentei, como é óbvio, ir à procura de mais informação no site, era aquilo que fazia sentido, e no site encontrei a mesma imagem que encontrei no Instagram, sem mais nada, e eu fiquei um bocado triste. Mas pronto, paciência, é isso. Era aquilo que tu dizias, alguns aspectos que se calhar importa melhorar numa próxima edição. Não esquecer que esta é a primeira. Sim, e de certeza que as primeiras edições são sempre sim, as mais, sim, sim, as mais limitadas. Sim, há uns detalhes que têm de ser melhorados, mas isso, há sempre detalhes em todos os eventos que têm de ser melhorados. Aqui houve um bocadinho na comunicação que tem que ser um bocadinho melhorado, é claro, para mim também. Mas o que eu gostei menos foi de ter de andar a mudar de edifício para edifício. Isso, essa foi a parte que eu gostei menos de todas. Mas pronto, também permitiu fazer mais coisas ao mesmo tempo, que não seria possível sendo só num local, tendo em conta as condições dos vários, portanto, da Faculdade das Belas Artes, que seria o polo principal do evento. Ter também a FNAC e a E agora falta-me o nome do outro sítio. Bem, passando à frente, portanto, os outros dois sítios como funcionaram muito bem como local de apoio, e principalmente a FNAC, Okay. Dos outros vencedores das duas categorias, destacas mais alguém? Alguém que tenha ficado na cabeça? Eu acho que eu gosto muito também de ouvir outros podcasts. Gosto do Sumo de Uva, gosto do Hotel, gosto muito também do podcast do Daniel Oliveira, e dos que eu ouço regularmente, o Super Parque Psico também. É um podcast sobre jogos. Não é que eu jogue muito, apesar da minha fama de gamer profissional. Nunca joguei nenhum daqueles jogos que eles falam. Mas é muito pouco diversificada a tua experiência. Mas eu gosto de ouvir a interação entre as pessoas e gosto de ouvir os convidados deles a falar sobre coisas que eu não conheço. É justo. E mais, queres destacar mais alguma coisa ou avançamos aqui para a nossa lista de mais coisas? Acho que agora podemos falar um bocadinho também do que é que tu andaste a fazer nestes dias agora. Ah, pois é, estávamos querendo, eu já estava com pressa, queríamos já ir embora. Mas, não, olha, eu tive uns dias mais calminhos, portanto, ando mais caseiro, porque andei muito ocupado, e então agora quando eu digo mais caseiro, é mais caseiro e a fazer as minhas coisinhas de casa, e então tenho continuado dedicado ao meu projeto, já falei na semana passada e continuo, do meu querido Home Assistant cá em casa, e então andei a espalhar os tais sensores de temperatura, de umidade pelas várias divisões cá de casa, ainda não em todas, mas já estou com 80% da casa coberta e neste momento já tenho mais alguma coisa, portanto já ando a fazer detecções de presença, já ando, cada vez que entro em casa recebo um e-mail, é uma prova de conceito só, portanto é só de estilo, olha, isto está a funcionar, em vez de uma notificação, porque as notificações vão ser usadas para outras coisas, em vez de uma notificação eu vou começar a interagir com algumas tomadas cá de casa, ou seja, quando eu sair de casa, algumas tomadas vão desligar-se automaticamente, quando eu entrar em casa algumas tomadas vão ligar-se automaticamente, portanto, não só também por uma questão de economizar energia, porque há coisas que de vez em quando nós saímos e ficam ligadas e assim não há necessidade, mas também por uma questão prática de quando eu chego a casa há coisas que eu não vou precisar de ligar, portanto elas vão estar ligadas quando eu chegar, o que é também bastante, bastante agradável. E a par disso, tenho estado também já a começar os trabalhos para preparar a agenda, portanto isto é em conjunto com a Associação Nacional para o Software Livre, a ANSOL. Temos estado a ver se fazemos aqui alguns contactos e alguma movimentação no sentido de preparar uma agenda conjunta, o mais possível, de eventos das várias comunidades open source ou que de alguma maneira se tocam a estas temáticas, e vamos tentar aqui para esforços conjuntos, para que as pessoas não estejam demasiado cansadas ou demasiado focadas no seu projeto e que depois estejam um pouco disponíveis para ajudar noutros, vamos tentar conciliar o mais possível esse conjunto, esperemos que seja um conjunto de eventos, para que façamos também deles, todos eles, eventos especiais, eventos importantes, cada um na sua área. Mas tem sido só isto, não tenho muito mais para te dizer, não consigo alongar-me em pormenores ainda, porque não tenho nem de uma parte nem da outra, mas essencialmente tenho estado ainda a restabelecer um pouco da minha costela caseira e tenho-me afastado muito pouco da minha casa, da minha bola, do meu sofazinho, da minha família, mas basicamente é isto. Portanto, se calhar avançávamos então para as notícias. Não sei se queres começar tu. Eu reparei que temos aqui uma notícia repetida. Começo eu. Então começo já. Olha, vou-te já roubar uma das notícias, porque ela é repetida, portanto empatamos. Começo eu, tá, tramas-te tu. Que tem que ver com uma coisa que me agrada bastante, que é, como é que eu vou dizer isto de uma forma simpática? Esta história da Canonical tratar bem os membros da comunidade, da sua comunidade, tem-se notado em alguns momentos, eu diria, críticos, e voltou a manifestar-se nos últimos dias com a questão do o produto, o ESM, que é o também chamado mais curtinho, o Ubuntu Advantage, não é? É um serviço que a Canonical tem de... Permite fazer live patching, que permite suporte estendido. O ESM, que significa Extended Support Maintenance, que é uma das componentes do Ubuntu Advantage. Exatamente, exatamente. Tem mais coisas lá dentro. Que é de salientar. A questão aqui que há de salientar é que o serviço não é barato. Se nós formos olhar para a tabela de preços, é um serviço que não é nada barato. Se nós tivermos meia dúzia de instalações, então é mesmo muito caro. Yep. A forma que a Canonical encontrou de alguma maneira atenuar críticas, eventualmente, pelo menos para uso doméstico, para uso pessoal, foi oferecer a qualquer pessoa a possibilidade de utilizar este serviço em 3 instalações. Portanto, podes escolher os teus 3 equipamentos mais importantes ou mais críticos e podes usufruir. Para quem seja Ubuntu member, e eu incluo-me nesse grupo, portanto, e acho uma ideia fantástica, nós podemos ir até, e eu esperava que fossem 5 ou talvez 10, mas não. Cada Ubuntu member pode registar no seu cliente Ubuntu Advantage 50 instalações. Portanto, é pá, e 50 instalações eu acho que chega para os meus computadores todos e os teus também. Portanto, eu posso passar-te o meu código se tu quiseres, se estiveres desesperado, porque nunca mais te despachas a fazer a tua candidatura, e estou aqui em linha a pressionar-te mais uma vez, porque acho que mérito tu tens, só falta mesmo teres alguma... um quarto de hora ou 20 minutos, deixares as perfeições de lado, e porque não há ninguém que seja perfeito, e submeteres a tua candidatura. Mas pronto, seja como for, fiquei só algo limitado porque fiz já o registo para ver como é que iria funcionar. Portanto, não estou desesperado a precisar de utilizar o ESM ou o Ubuntu Advantage, mas quis fazer o registo. E fiquei um bocadinho, senti-me limitado porque pelo menos estas versões gratuitas, esta free subscription, só está disponível ainda para instalações de 14.04 e eu não tenho nada com 14.04, portanto tenho duas ou três instalações com 16.04, com 14 não tenho nada. Portanto, neste momento tenho o registro feito, mas ainda não posso experimentar o serviço, porque não tenho, e também não vou estar a instalar uma máquina com 14.04 só para experimentar, acho que também não me faz muito sentido. Portanto, vou aguardar que as subscrições grátis sejam alargadas e depois então vou começar certamente a usar este serviço, porque tem inúmeras vantagens. Sim, sem dúvida. Tu já experimentaste, algo que vale bem a pena? Não experimentei, também não tenho... Eu ia dizer que não tenho nada aí com 14.04, mas tenho ali um Intel Compute Stick, só que eu nunca o vou utilizar mais, porque ele nem sequer consegue instalá-las, e só o download dos pacotes de atualizações enchem completamente a flash daquilo, e tu ficas sem espaço para mais nada. É, aquilo é muito mau, nunca comprei aquilo é muito, muito mau. Tens um script, nós por acaso usamos isso internamente no trabalho, que é, tens um script que faz o update pacote a pacote, só assim é que te safarias. Yeah. E mas mesmo assim, isso, eu acho que mesmo assim aquilo era capaz de encher, e ele tem mesmo muito pouca capacidade. E para além disso, aquilo tem uma coisa, aquilo é uma imagem personalizada do Ubuntu, e tem coisas como ter o Chrome por omissão, o Chromium neste caso por omissão, e mais uma coisinha ou outra que eu também não gosto muito, e foi uma má compra, simplesmente foi uma má compra. Isso é daquelas coisas que acabam numa ficha USB HDMI, não é? Para ligar diretamente a um monitor ou uma televisão. É isso mesmo. Está bem, então e mais? Tens aí mais coisas para nos dizer ou não? Agora é a tua vez. Tenho. Sim, a Canonical publicou um artigo no seu blog chamado The Roadmap for Ubuntu Official Support for the Raspberry Pi 4. Basicamente é um blog a explicar o que é que vai acontecer a respeito do suporte de Raspberry Pi 4 no Ubuntu. E basicamente já há imagens para 19.10, há desde a release do 19.10, ou no mês passado. Vai haver, e neste caso já para imagens do Ubuntu Server, aliás, vai haver do Ubuntu Core, acho que ainda não há. Mas há um issue com a imagem do Ubuntu, é que há um kernel há um kernel que tem um problema, que é o kernel que vem com o Ubuntu 19.10 para Raspberry Pi, tem um bug que não permite que utilizemos as portas USB quando temos um Raspberry Pi de 4 GB, que é uma limitação terrível. Mas no entanto, a Canonical explica como configurar o Ubuntu para permitir essa utilização do Raspberry Pi 4, que basicamente é dizer ao kernel para utilizar só 3 GB em vez de usar os 4. A Canonical já está a trabalhar um patch, já está até a fazer o teste desse patch, e é um problema que se deve resolver muito, muito, muito em breve. Eu lembro-me de sistemas operativos que usava no passado, em que tu tinhas um computador com 4 GB de RAM e ele também só te reconhecia 3 GB. Mas pronto, mais recordações do passado, nada mais. Agora, estes Raspberry Pi 4 andam inquinados desde que saíram, pá. Sim, há mais uma coisa, isto só acontece na versão de 64 bits. Se usarem o Ubuntu de 32 bits, ele consegue funcionar sem bugs, portanto não tem problemas de suporte das portas USB, mas também tem um limite de memória também e também não suporta a memória toda por si só, fica quase lá, mas acho que não chega bem aos 4, não é? Ou suporta mesmo os 4? Olha, que eu usava o 4, sim, sim, sim. Eu na altura falava sobre isso, exatamente na altura em que usava sistemas operativos que, de 32 bits que só suportavam, que só reconheciam 3 GB. Eu já na altura, no mesmo computador, usava o meu Ubuntu e ele reconhecia-me os 4 GB, sim. Mesmo sendo um CPU de 32 bits e um sistema operativo de 32 bits. Ok. Portanto, muito bem. Só se houve algum tipo de regressão. Eu também honestamente não acompanhei muito mais os 32 bits, é uma coisa, um chão que já deu uvas. Mas se não houve nenhuma regressão no caminho, eu diria que ele reconhece os 4 GB na mesma, okay, 32 bits. Portanto, não é a limitação. Okay. Pensei que ele tivesse já de si uma limitação, mas suporta os 32, ótimo. Excelente. Eu estava a falar disso. Não, estava a falar ainda dos bugs do Raspberry Pi 4. Primeiro foi um problema de stock, mas é uma coisa normalíssima que acontece sempre que sai um novo modelo de Raspberry Pi. Agora, o problema do USB-C, a implementação do USB-C. Agora, o Ubuntu também tem um problema nas portas USB. Portanto, o Raspberry Pi 4 saiu inquinado e primeiro que isto desenquine vai ser uma chatice. Pá, isto vamos demorar. Tu andas à espera para comprar um Raspberry Pi 4, não é? Portanto, tu tens prazos para a correção do bug do USB-C? Não. Estás a acompanhar isto? Eu não estou à espera. Se for corrigido, eu considero comprar ou não. Até lá, não vou de certeza comprar. Não sei nada sobre prazos. Isto vai ter que haver um redesign, provavelmente não muito grande, mas vai ter que haver um redesign da board, e tanto uma nova versão da board, na minha opinião. Vamos ver. É isso. Cá estaremos nós para comentar próximas versões ou próximos bugs no Raspberry Pi 4. Uhum. Sobre o Raspberry Pi 4, quero dar aqui uma novidade. Esta história do Home Assistant. Esta história do Home Assistant fez-me procurar soluções e num dos meus testes, eu não sei se falei sobre isto na semana passada, acho que não. Tinha nas notas, mas depois acabei por não falar, mas vou falar hoje, que é, para alguns que nos ouvem, certamente não será uma grande novidade, mas para mim foi uma novidade, porque, não que eu trate mal os cartões, mas desde que use Raspberry Pis, que de vez em quando há um cartão que vai corromper, há um fecheiro que não arranca, há um boot que não se faz, e pá, irritava-me um bocado esta situação. E então, nesta minha pesquisa e conferenciando com outras pessoas que usavam também um Raspberry Pi para fazer Home Assistant, houve quem me recomendasse fazer o boot do USB, porque eu até há 15 dias achava que era uma coisa que ele arrancava do cartão e depois ia ao USB. Mas não, portanto, eu neste momento tenho um Raspberry Pi a trabalhar só com uma pen, com uma pen USB normalíssima, convencional, uma coisa com 32 GB, e tenho o meu Raspberry Pi a fazer arranque direto de USB, portanto, o que é uma coisa porreira. Porque pá, a partir da minha experiência diz-me que corrompem-se menos pendrives do que se corrompem cartões, olhando para a minha amostra, eu tenho isso e pelo menos estou mais descansado, fico melhor, porque saber que aquilo está a correr num armazenamento USB deixa-me um bocadinho mais descansado. Portanto, se alguém tiver curiosidade, eu depois também posso partilhar o link. Portanto, o link é um link oficial, nem sequer é um blog esquisito de um gajo qualquer que inventou. Portanto, aquilo é artigo da Raspberry Pi Foundation. Portanto, é uma receita oficial e podemos partilhar isto depois nas notas do episódio. E pronto, e era só isto. Desta vez não me esqueci. Ok, e mais notícias? Mais notícias, sou eu outra vez. Hoje... Olha, sou eu outra vez, também não é nada muito complicado. E eu disse que, e escrevi aqui que ia demorar um minuto a falar sobre isto, não quero perder muito mais tempo. Está a contar, está a contar. Temos que assinalar, portanto, faz parte, que é essa grande novidade, que é um browser que se chama Edge, passar a ter uma versão, acho que ainda não tem, há de ter uma versão para Linux. Não tem, não. Eventualmente vai ter, foi o que eles disseram. Pois, exatamente. Portanto, a minha primeira pergunta é, porquê? A minha segunda pergunta é, depois de aparecer, será que alguém vai usar aquilo? E a terceira volta a ser, porquê é que vou usar aquilo? Mas pronto, ok, para quem gosta, não sei se há aí alguém, pode ser que... Eu tenho agora resposta, fora de brincadeiras, tenho uma resposta menos... para isso. A primeira resposta, porque dá jeito a web developers, que precisam testar coisas em Edge. A segunda resposta, ele tem um bom suporte para screen, aliás, tem um screen reader incluído e portanto para invisuais é uma ferramenta útil, e basicamente é isso. Ok, eu consigo juntar aqui mais duas coisas. Então. É meramente opinativo, é, se isto não tem nenhuma base técnica, mas para já porque é fácil, não é? Portanto, desde que eles estão a querer usar o motor do Chrome, que é bastante mais fácil, certamente, fazer um port destes. A questão que se coloca aqui é até que ponto é que o teu relacionamento, se bem que as coisas estão bastante mais facilitadas, felizmente, mas até que ponto é que algumas instituições ou mesmo alguns particulares que necessitam de usar serviços da administração pública e que dependam da utilização de um determinado browser, e eu falei aqui sobre isso há uns 5 ou 6 episódios, a minha saga com o Portal Viva de Lisboa. Até que ponto é que não poderá também ser facilitado essa utilização havendo Edge no Linux? Não sei, eu faço planos de... Eu acho que não vai ajudar. Não tenho sequer curiosidade de experimentá-lo, mas pronto, porque eu acredito que os bugs estejam mais atrás e que não estejam dentro do browser, estejam um bocadinho mais à volta do browser, e como à volta do browser vamos ter Linux, provavelmente será não será a solução, mas vamos aguardar, quando é que isto estará, não sei se é muito prioritário ou não, vamos aguardar, tenho curiosidade de saber os prazos, mas neste momento ainda não há. Eu acho que esses problemas não têm a ver com o Edge em Chromium, porque aliás ele ainda não está publicado e disponível ao público, estão a ver com o motor atual do Edge e com os seus modos de compatibilidade com versões antigas do Internet Explorer. Portanto, isso vai desaparecer, não vai ser utilizado no Edge para Linux sequer, portanto aí não vai ajudar. Vamos ver como é que vai ser a implementação e como é que depois também as aplicações web se vão adaptar ou não a este Edge com base no Chrome ou no Chromium. Ora, e termino aqui, portanto, avançando isto, que já e gastámos mais que um minuto, portanto não cumprimos com a nossa promessa, mas avançando para um assunto que poderá interessar, no próximo domingo o Richard Stallman, Free Software Foundation, da GNU ainda está, não é? No projeto GNU. Sim, mas o projeto está. GNU é independente da Free Software Foundation. Mas o que eu estou a dizer é, ele é ex-MIT, ex-Free Software Foundation, não é ex-GNU. Não, ele é ex-Free Software Foundation, mas ainda saltou intitula o líder do projeto GNU. Pronto, exatamente, é o que eu digo. Ele saltou fora do MIT e da Free Software Foundation. Seja como for, vai visitar-nos, vai estar em Portugal novamente e vai estar no próximo domingo, dia 17, num festival que é o Festival Lisbon Sintra Festival, que é o LEF Fest. Portanto, isto vai acontecer no... a palestra do Richard Salmond será às 15h30, no Teatro Tivoli BBVA. Portanto, se estiverem interessados, também vai haver um link na nota do episódio para quem quiser tomar parte. Eu tentei fazer o trabalho de casa e perceber se a entrada era livre, se havia algum tipo de registro ou pagamento, e não consegui encontrar, portanto o site do festival não é claro sobre algumas palestras, esta incluída, portanto terão que arriscar, ou terão que, quem estiver interessado, terá que se informar a título pessoal sobre as condições de acesso à palestra do Richard Stallman. Ok. Olha, e acho que está na altura de falarmos de uma coisa que ainda não falámos e que é o assunto, tema principal deste podcast, o Ubuntu. Não falámos da release do Aeon Air Mine, que foi uma release ainda bastante interessante, apesar de ser uma release intermédia. E que introduziu coisas super interessantes. A introdução do ZFS on route, diz-te alguma coisa, Tiago? Diz. Eu gosto de ZFS, eu uso ZFS para storage. Tenho, aliás, as últimas coisas que fiz, em vez de fazer RAID, fiz ZFS, porque é cómodo. No root, eu tipicamente tenho um sistema operativo num disco que não diria descartável, mas com muito pouco cuidado, e depois tenho os meus dados guardados de forma sagrada num array, numa coisa com redundância e com alguma segurança, que pelo menos me inspira alguma confiança. ZFS no root, acredito que seja para pessoas como eu, para preguiçosos. Ou seja, basicamente é dás um pisco lá numa opção e tens o ZFS logo ali. Pode ser vantajoso. Eu já falei sobre isso quando não foi neste podcast, foi num podcast da concorrência, não vou, um nomeado para o Pods, sobre isso. Epá, e não me chateia por ir além. Por acaso não era o ZFS, era de outra temática, mas o assunto é mais ou menos o mesmo. Não me chateia por ir além ter que instalar um pacote adicional para usar o ZFS. Não me chateia por ir além dar mais uma curva ou duas, porque não é uma coisa que tu faças diariamente, portanto não é nada do outro mundo. Estar no root, aquilo que eu vejo exatamente é isso, é tu poderes durante a instalação poderes picar numa opção. Eu ainda não experimentei, portanto ainda não instalei um Aeon Air Mine, não sei como é que funciona exatamente, não sei se tu já experimentaste, mas basicamente será essa a grande vantagem, que era tu poderes usar na tua partição principal. Sendo que tive ali umas coisas e o chatice do ZFS, quando não usa aquilo para dados, tem que ver depois com os cálculos que ele está sempre a fazer, e aquilo consome-te muito, nem tanto CPU, mas muita RAM, que tens de ter RAM para usar ZFS, tens de ter RAM forte e feio. Exige um bocadinho mais de RAM que o normal. Mas também depois tens o contrapartida, que é, por exemplo, faz um update que não corre tão bem e consegues reverter o update muito mais rapidamente do que andar a instalar coisas ou resolver problemas e depois desinstalar. Instalar o update e coisas desse tipo, portanto consegues reverter para o estado anterior com um comando de ZFS, basicamente. Volto a dizer, é como digo, em dados, quando tu guardas dados faz todo sentido aquilo que acabaste de dizer. Quando tens um sistema, se não é um sistema muito crítico, e se tens aquilo, a instalação automatizada de alguma maneira, com Ansible, com Puppet, com uma coisa qualquer, pá, corres aquilo outra vez, aquilo está tudo a funcionar, ligas aquilo, está despachado. Sim, mas isso demora tempo, prejuízo, né? Isso demora recursos, tempo, já. Pois não sei se é... E a reversão do ZFS é instantânea? Não diria instantânea, mas pode ser mais rápida do que instalar tudo de novo. Depende também do sistema, não é? É que eu instalo as coisas, eu instalo o sistema operativo em 10 minutos, corro um Ansible durante mais 10 ou 15 minutos, portanto ao fim de menos de meia hora tenho tudo a funcionar. Pronto, se demorar menos que isso, e não é assim tão difícil demorar menos que isso, é um benefício. Nunca fiz, honestamente nunca reverti ZFS. Mas por falar em benefícios, outro benefício interessante do Aeon Air Mine é as melhorias de performance do GNOME, mas tal como tu, eu ainda não instalei nenhum Aeon Air Mine. Aliás, só instalei do Ubuntu Studio, mas no Ubuntu Studio por default ele usa XFCE, portanto ainda não tive a oportunidade de experimentar estas melhorias de performance. Mais interessante para mim ainda, quer dizer, ainda não diria, mas também super interessante, é a nova variante Dark do tema ou do Yaru, que eu agora prefiro Dark Themes em tudo, e esta variante Dark para mim vai ser muito, muito fixe. O que é que tu usas? Usas temas escuros ou não? Eu uso aquilo que me entregaram no trabalho, portanto é um tema claro e mantive, portanto não sinto necessidade. Em algumas aplicações, e noto isso muito em telefone, gosto muito de usar Dark Mode, porque o ecrã está mais perto da cara quando eu estou a olhar para aquilo, ou não sei, portanto sinto uma agressividade maior quando tenho muita claridade. Aquilo que tu sentes às vezes, não sei se já sentiste isso em algumas aplicações, porque usas muito Dark Mode, como acabaste de dizer, parece que o Dark Mode em algumas aplicações não está acabado ainda, ou seja, tem ali algumas coisas que ainda não estão perfeitas. Nota-se que o Dark Mode é a segunda opção daquilo que é o original, e o original então foi feito para correr bem. No caso de uma variante Dark de um tema que é a Canonical que te entrega, e tendo a Canonical tantos cuidados sempre com pormenores, eu quero acreditar que este Dark Mode deve estar ou perfeito ou muito próximo disso. Bem, o tema Yaru é feito pela comunidade. Agora, a questão das aplicações, isso depende muito das aplicações usarem ou não o tema do sistema. Isso depende das aplicações. As aplicações podem elas próprias ter o seu próprio tema e forçar a utilização do seu próprio tema, ou podem utilizar o tema do sistema. Portanto, há aqui essa circunstância, não é? Portanto, não depende sempre. Eu estava-me a referir, por exemplo, a um típico navegador de ficheiros. Portanto, quando tu estás a usar uma aplicação e o estado normal dela não é Dark Mode e tu trocas para Dark Mode, eu não estou a falar especificamente em desktop, estou a falar globalmente, o Dark Mode, que cada vez mais está nas bocas dos programadores, o Dark Mode dá muitas vezes a ideia de que é uma coisa feita, ou seja, é uma adaptação do tema original, e sendo uma adaptação há quase sempre uma coisa que não funciona tão bem, ou porque perdes a legibilidade, ou porque... sim, claro que depende, não estou a questionar essa parte. Por isso é que eu estou a dizer que o facto de a Canonical te entregar um Dark Mode deixa-me uma segurança e uma confiança de que certamente a coisa vai estar bem amanhada. Mas ainda não posso falar muito mais do que isto, porque, tal como te disse, ainda não experimentei. Portanto, nós ficámos com esse trabalho de casa da semana passada para esta, mas nem tu nem eu tivemos positiva, portanto, chumbámos os dois nessa parte. Pois foi. Olha, continuando a listar aqui um bocadinho as características novas do 1910, é o Kernel 5.3 com melhorias de suporte hardware, e que vai ser, acho, capaz do próximo Hardware Enablement do Ubuntu. Outra coisa é o kernel passa a estar comprimido em LZ, o que aumenta a velocidade de boot. Este é o formato que também já é utilizado nos snaps e que foi criado pelo Facebook. E já outra distribuição qualquer, que eu já não lembro, que também decidiu comprimir o kernel com LZ. Há também melhorias de segurança, há novas flags de compilação do software com o GCC que adicionam alguma proteção adicional, há suporte novo para WPA3 e, muito importante para muita gente, é a inclusão do driver proprietário da NVIDIA na imagem, facilitando assim a sua instalação. Tu tens máquinas com a NVIDIA, Tiago? Acho que tens o Clevo, não é? Tenho um Clevo. Exato, também. Tenho um Clevo, sim, com a NVIDIA. Mas eu fiquei um bocadinho mais atrás. Quando tu dizes que é muito importante incluir um driver proprietário, é importante para quem, como eu, tem um portátil com uma placa NVIDIA, ou é importante para quem gosta de criticar a Canonical poder continuar a criticar a Canonical porque incluiu um driver proprietário na sua imagem? Mas essas pessoas não devem gostar muito de software livre, porque acham que as pessoas vão utilizar mais software livre sofrendo, que as pessoas querem sofrer para usar software livre, as pessoas não querem sofrer para usar software livre, e sobretudo as pessoas querem poder usar o software livre para produzir alguma coisa ou para se divertir e para isso e para poder utilizar os seus computadores precisam de ter às vezes pequenos sacrifícios, como utilizar o driver proprietário, caso o novo, que é o driver alternativo livre, não funcione bem para eles. Portanto, eu acho que, tal como o Stallman já dizia, que por vezes foi para ele criar o software livre e o sistema GNU precisou de fazer pequenos ceder em alguns momentos, também para todas, cada um de nós tem de fazer um certo nível de cedência ou não, mas cabe a cada um de nós decidir o que é apropriado para si próprio. Eu estou contigo, nessas coisas nós não discordamos. Discordamos em muitas outras, mas nestas estamos, estamos perfeitamente alinhados. Aliás, a vida, nós sofremos com tanta coisa, não temos que sofrer por causa do sistema operativo que usamos ou das opções de software que tomamos. Uhum. Mas olha, quero rematar isto, até porque porque fomos muito maus alunos e nenhum de nós fez o trabalho de casa, gostava de convidar, desafiar quem nos ouve a partilhar as suas experiências com este novo Ewan Hermine e até uma coisa muito mais divertida, que é a corrigirem aquilo que nós dissemos aqui. Portanto, vocês que já experimentaram e que vocês tiveram a ouvir dois gajos falar sobre uma coisa que ainda não experimentaram, podemos ter sido injustos com alguma coisa, podemos ter sido imprecisos com coisas, pode ter sido seja lá o que for. Portanto, corrijem-nos, partilhem connosco a vossa experiência e uma coisa que a gente faz muito bem, que é, na semana a seguir, ler os e-mails ou ler as mensagens que nos foram enviadas. A gente, essa parte, consegue fazer muito bem. Já experimentar sistemas operativos? Nem tanto. E reparem, mas é um desporto, eu ia dizer nacional, mas não é só nacional, que é corrigir pessoal na internet, meu. Tem a oportunidade de corrigir pessoal na internet e agora pessoal na rádio. É um desenho. Ora, estão a ver? Exatamente. Portanto, podem inclusive usar alguns adjetivos menos positivos, portanto, se for no caso de uma correção. Mas só essa parte nós filtramos, não é? Nós tipicamente. Normalmente sou eu que filtro isso, portanto, eu costumo dizer: o ouvinte elogiou bastante a minha pessoa, mas ainda assim encontrou uma lacuna aqui ou ali em alguma coisa que nós dissemos. Mas, não, fora de brincadeiras, portanto, se tiverem experiências, alguma coisa a partilhar ou alguma curiosidade sobre este Ewan Hermine, nem que seja a forma como dizê-lo, eu estive a treinar mais de 100 vezes antes dele sair o nome, Ewan Hermine, e espero estar a dizer bem, conforme ele foi idealizado. Partilhem, portanto, usem o nosso, talvez o mais normal será neste momento usar ou a área de comentários do nosso site, ou então o nosso e-mail, contacto@podcastdobundoportugal.org, e partilhem connosco aquilo que acharem mais interessante. Ora, e estamos a caminhar calmamente para o final deste episódio, certo? A brincar, já está a cheirar e já estamos a ver a luz ao fundo do túnel. Temos que, e obriga-nos a nossa condição de organizadores da UbuCon Europe, de alertar as pessoas para que a UbuCon Europe terminou no dia 13 de outubro, mas ainda há um rasto de repercussões do evento. Portanto, nós deste choque. Estamos ainda na fase de deste choque. Exatamente, é. Réplicas, okay? Como nos sismos. Estamos ainda naquela árdua tarefa de editar os vídeos e publicá-los, portanto não estamos a dizer que publicamos um todos os dias ou dois ou três, portanto à medida que eles vão estando prontos e aprovados pelos oradores nós estamos a publicá-los. Estamos a caminho dos 100 subscritores, temos 78 ou 79, praticamente 80, vez que eu olhei. Portanto, ainda precisamos de mais 20 para chegar aos 30 dias e pôr lá aquele URL mais simpático e mais fácil de fixar. Temos também, como é óbvio, assim, a nossa grande ambição não é chegar aos 100 subscritores, nós estamos a ser um bocado injustos, porque a nossa grande ambição é que as pessoas possam, ou as pessoas que não assistiram, ou as pessoas que estavam noutra sala, ou as pessoas que estavam a organizar a UbuCon, têm a oportunidade de ver as palestras E podem também criticar, podem também interagir eventualmente com os oradores, porque quase todos, eu não diria quase todos, mas pelo menos há um grande ritual que tem estado a acontecer, tem sido, nós partilhamos o vídeo e tipicamente o orador nas suas redes sociais, que usa habitualmente, partilha também, e ou na área de comentários do próprio vídeo, ou fazendo comentários no Twitter, no Facebook, no, lá onde quer que as pessoas tenham estado a publicar, podem também fazer algum tipo de interação e aguardar o retorno do orador, ou seja, minimizar de alguma maneira aquilo que foi a incapacidade da pessoa estar a assistir no auditório ou na sala, conforme à apresentação que gostava de ter assistido. Mas pronto, de resto... Queres continuar? E esta semana passada, foram publicados mais alguns vídeos, portanto se ainda não viram, tem essa oportunidade de ser um vídeo sobre Snaps e um vídeo sobre o código do Ubuntu, não sei, este terá sido já esta semana, e o outro foi sobre desenvolvimento de aplicações para o Ubuntu Touch, pronto, e acho que é tudo. Subscrevam o canal se têm conta no YouTube. Quem não tem não precisa de criar, mas se quiserem criar e subscrever, também são bem-vindos. Resta-nos então dizer que temos códigos de desconto para quem nos ouve. Quem estiver a pensar em comprar uma LibreBox ou um Wild Beast da LibreTrend, conta com um desconto, com um código de desconto PUP150 para ter 150€ de desconto. Isso é novidade para mim. Tiverem... Não sabia que o código de desconto já estava. Estás a ver? A valer para a Wild Beast, fantástico. A Wild Beast, para quem não sabe, foi apresentado na UbuCon Europe e é um portátil espetacular, super levezinho, muito fixe. Nós temos de trazer cá o Luís de volta para falar um bocadinho sobre ele, porque é algo que vale bem a pena. Nós tivemos alguns reportes, pessoas que tentaram comprar esta semana que passou os Wild Beasts e parece que o site esteve ligeiramente encravado na área das encomendas, portanto a pessoa na parte depois da configuração a página ficava toda branca e não conseguia fazer as suas opções. Tivemos também informação que esse problema já foi resolvido, portanto toca a comprar Wild Beasts. Basicamente é visitarem o site, clicarem, escolherem, vejam lá quanto é que querem gastar. O meu setup maravilha manda só os 2.300€ com 4 teras de NVMe, portanto logo aí fica grande parte do orçamento. Tenho uma relação próxima com o Pai Natal e estou a contar que o Pai Natal me vá presentear. Eu tive um ano fantástico, portei-me muito bem, ajudei muitas velhinhas a atravessar a estrada e assim, portanto, vou tentar. Portanto, estou a pôr, como se costuma dizer, a carne toda no assador, a ver se me safo. Portanto, o Natal está já aí, portanto, vamos aguardar. De resto, temos também que já tem sido vindo a ser hábito também, um código de desconto da Slimbook, também já nos acompanha há uma série de tempo. O desconto é inferior, mas ainda assim também são bons equipamentos. Tu tens vários, eu tenho um também, que são os equipamentos da Slimbook. Eles estão em Espanha, mas também enviam, em 2 dias enviam para Portugal, portanto é quase como se estivessem ali ao fundo da rua. Portanto, visitem. O código de desconto da Slimbook é um que eu nunca hei de soltar, portanto nós fizemos uma imagem bonita e temos no nosso site, portanto podem depois ir lá averiguar. Temos também um pack do Humble Bundle que recomendamos. O desta semana é o Linux in BSD Bookshelf. É uma chatice porque eu tenho grande parte daqueles livros eu já tenho, portanto eu não sei se vou comprar ou não, tenho ainda alguns dias para decidir. Mas é $15, mas seja já, como 15 for, dólares, se vocês... qualquer um deles vale $15. Pois, eu sei, mas fiquei fã do bundle que está agora sobre cookies, snacks e bolachas, bolachas, entradas e snacks. Portanto, eu não sei se não vou antes comprar esse, ou então, olha, perca a cabeça e compro os dois. Okay. Não sei, desde que escolha sempre o link que ajuda o podcast, comprem aquilo que mais gostarem, ou software, ou seja, o que for, jogos, portanto, façam o que quiserem, percam a cabeça. E pronto, e é isto. Resta dizer que as notas podem finais... Podem encontrar-nos... Sim, podem ter a ver as notas finais com links para, para as coisas todas que nós falámos. Podem também contactar-nos facilmente pelo e-mail contacto@podcastubuntuportugal.org. Podem ir ao nosso site podcastubuntuportugal.org. Se quiserem ouvir-nos, subscrevam ou ouçam-nos na Rádio Zero. E resta ainda dizer todas que todas as quintas-feiras, é às 22. Sim, 22:03. E o podcast é produzido por nós, Diogo Constantino e Tiago Carrondo, editado pelo grande Alexandre Carrapiço, o senhor podcast. Se quiserem um podcast assim maravilhoso, contactem o senhor podcast. E até à próxima! Até à próxima!